sei que tudo só recomeçou. Sim, eu sei, é triste viver ilusão. Mas tu foste a mais linda história de amor. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Não sabe nada.

os meus de mais um dia com gosto de nada, nesta ansiedade de refazer e de vencer as ilusões que eu sei que só me negam a realidade e por castigo são sempre a verdade. Quero viver e já nem sei se por castigo, por bem ou mal. O amor que sempre foi negado tem um sabor raro que ninguém o levará de mim. De viver, sentido vão desta vontade que não vinda mais. Palavras falsas, trago de fel, ingratidão, o meu rosário negro, que é a razão deste sentir, alma enferrada por dor em solidão. Fúria de viver, fúria de viver. Coisa louca quando vejo o meu bem, seguro na mãozinha, oh, é um calor que até aqui em cima me vem, e sufocado eu digo, oh, ele não fala mas diz, oh. Então saímos de mãos dadas, bem coladas, e eu vou a pensar, oh, que pensamento eu tive, não pode ser. Ele zangado irá falar que temos pouco tempo para beijar. Eu roubo um beijo, ele diz, oh. Eu roubo outro, ele diz, oh. E pela noite adentro é oh, oh, oh, oh. É só beijar e só paramos se o guarda chegar. Se tu vais a São Francisco, leva flor no teu cabelo. Se tu fores a São Francisco, toda a gente sorri pra quem chegar. Se tu vais a São Francisco, nesse tempo de verão, pelas ruas de São Francisco, vais deixando para sempre o coração. Há por toda a nação gente nova em vibração, cada dia geração que procura nunca ficar vencida, porque encontra sol na vida. Se tu vais a São Francisco, leva flores no teu cabelo. Se tu fores a São Francisco, toda a gente sorri pra quem chegar. Se tu fores a São Francisco, toda a gente sorri pra quem não te deixes agarrar. As armadilhas da vida estão prontas para te caçar. Faz recados aos vizinhos, dá uns trocados e vai. Quando passas junto à tasca, dá uns trocados ao pai. Faz recados aos vizinhos, dá uns trocados e vai. Quando passas junto à tasca, dá uns trocados ao pai. Quando passas junto à tasca, dá os trocados ao pai. Faz recados aos vizinhos, não-lhe uns trocados e vai. Quando passas junto à tasca, dá os trocados ao pai. Saibam que as pedras que calço são feitas por fadas. Há nas vielas escondidas o pregão de outrora. Despe-te o vento e nua te vejo num quadro pintado. A cor azul ao sol pôr o teu corpo namora. E as rendas enfeitiçadas, janelas garridas, mulheres tão lindas num sonho beijadas. E as velas enfeitiçadas das naus antigas, batalhas vencidas, ao mar conquistadas. Fado encantado à beira do rio, sonho desta cidade. Fado encantado, guitarra que canta a saudade. Fado encantado à beira do rio, sonho desta cidade. Fado encantado, guitarra que canta a saudade. Saibam que os versos que canto são feitos do luar. Fazem lembrar o teu rosto no manto da aurora. Chamo por ti, minha musa, mais bela mulher. Severa, tens cor de rosa, magia, perfume de amora. E as rendas enfeitiçadas, janelas garridas, mulheres tão lindas num sonho beijadas. E as velas enfeitiçadas das naus antigas, batalhas vencidas, ao mar conquistadas. Fado encantado à beira do rio, sonho desta cidade. Fado encantado, guitarra que canta a saudade. Fado encantado à beira do rio, sonho desta cidade. Fado encantado, guitarra que canta a saudade. Eita.